Então, 3601 no Recife, 1251, notando 33325. É, 125. Onda é a secundária? 3325. 2325, obrigado. Pode ir. 3325. 9063, identifica a chegada Bump, desça para 4 mil pés, ajuste no 04. Identificou a chegada Bump, desça 4 mil pés, 0-4, vou 9063. Transenda Federal 99772, tem informação é cruzando o nível 210 para 150 na próxima morte. Fale. Federal 9972. Federal 9972, a senhora identificação, autorizada a chegada Mari, desça até o 050. É, 300-050, segura Mari. Salvador Uruguay, 9066, que desvia direito para 230. Quantas milhas? 15 a 20 milhas. Deixa a porta atrás dos desvios, 9063. Guardará, 9063. Vou usar minha atriz nas contas milhas no tio. Usar minha atriz, já está tentando ultrapassar um pouco aqui, já é fácil. Serão 9972, redução para 2109. Gente, reduzindo. O 2063 vai ter condições de voar peluda presente? Positivo. Pelo gol, nós já. Confirma a velocidade do gol? Confirma? Confirma a velocidade do gol? Velocidade é 210.000 agora, reduzindo 2.400. Qual é a condição de manter a velocidade 2063? Europa 083 is Falcon Land, clear both arrival distance 4,000 feet, QNH 1014. Zero 9972, pelo vetor para sequenciamento, esquerda, proa 360, limite ao localizador. É, 360, limite ao localizador. Voo 2063 com 240 mais? Afirmo, 240 com 9063. O 209063, voe Duna, descendo para sem restrição para 2.000 pés, ajuste no 04. Tem condições de voar Duna? Ajuste no voo de Duna, 2014, voo 9063. interceptou o curso sideral 9972. Boa trolha, sideral 9972. Consiga. Interceptou o curso e vai atingir 3.000. Gente, o sideral 9972 completa a aproximação, aguarde transferência. Estabilizado, RS pista 10, visual gol, fase 063. Fase 063, completa com a torre 1895. 1895 na 063. Será o 9972, desça para 2.000 pés, ajuste na 04, completa a aproximação, aguarde transferência. 7, desça para 2.014. Salvador, um bom dia. Eu vou 9063, uma milha do externo, pista 190, trem baixo travado. 9063, livre pouso, pista 90, no 40 graus, 089. Livre pouso, pista 90, gol 9063. Bom dia, o Xanã 6251, paciente da ECO, autorização Guarulhos. 6251, Guarulhos, 360 autorizado, autorizou 1-0, decola da 1-0, primeira curva à direita, da El, Leda, Motiva. 1208, Xanã 5462. Aproximação, aguarda a pista livre. Aguardamos. Mike, Hotel Papa, na remota 13. Prossiga. Solicitar autorização de negócio da remota 13 para a ponte número 4 de Aquaman. Vai em aero. Sim, eu estou através do portão 5 autorizado. Hoje, através. Nove 063, solos 1-3, tração à direita, 1-2-1-1. Livre à direita, 2-1-1, voo 9063. Solo voo 9063, tirando. Alfa Juliette, 1003, portão. Alfa Juliette 03, 9063. 0140 graus 079. Repositar. Solo voltando. Escuta, 0063. Ô amigo, para informação, quando estava aqui na curta final, as luzes frontais da aeronave estão oscilando da direita para a esquerda. Isso é alguma indicação ou foi... é o normal? Não, é o sistema novo que tem aqui no avião, é uma pulse light, não. Mas indica alguma coisa para gente ou é normal para vocês? Só algum cheque da luz mesmo? Não, é para vocês não, é mais para pássaro mesmo, para estar pássaro. Ah, ciente. Valeu, obrigado. Greetings and 2000 feet, Danet 1014, clear final report establishment of the localized course. Yeah, 0404, gente, Presidente, bom dia. Roll establish, ILS 0.083. Roll 083, complete final, call tower 118.195. 118.85? 0.03 on the ground at 2-4. So here's the next taxiway on your right, Alpha Juliet. Alpha, hold short Juliet. Okay, taxi to the right to the first, Alpha, hold short of Juliet. Confirm Europa 0.03. Affirmative. Thank you. favor, também a 251 para o SAC com 126 Galeão 445. Linha 251, está sincronizado, parte principal Índia, ponto espera da 90, chama 11895, que negar 9094. Sente, parte Índia, ponto espera 90, 1295, 1094, ajustado, 6251, liberdade. Europa 083, Julius Gate 11. Julius and Gate 11, Europa 083, cuidado. Prossiga. Ficou no 43, posição 41. Eu fiz uma autorização de reboque da aeronave para o pátio principal, posição número 3. Autorizado, chamando perto. Agora, bom dia, 31171, informação em autorização para Guarulhos, por gentileza. 31171, Guarulhos autorizado, nível 320, curva 10. Colada 10, primeira curva direita, da El Leda Motiva. 1208, acena 5471. Via Upper Zulu 10, decolada 10, curva direita, da El Leda, após Leda, direto Motiva. 208, controle 5471 no transponder, 3171. Correto, chama puxa. Informado. Informa, bom dia. 6251, bom dia, linha decola, 10, 140-06. Linha decola, 10, 6254. 6251, decolou 321208. 208, 6251. Controle Salvador, bom dia, Oxenai, 6251. Oxenai, 6251, contato radar, suba para 360, saída da EL. 360, na da EL, 6251. Se possível, coordenar para o de Leda ou Motiva, senhorita. Motiva, era do centro, autorizado Leda. Leda, 6251. Autorizado. Scanner 6251, chama Recife, 1251, alterna 13325. 251-3385. 3325-25. 3325, obrigado. Era posicionamento do 3171, bloco B. 3171 autorizado, chama táxi. Vamos lá para o táxi, 3171. Thank you. para o táxi de seleção 719, navegando em 0358, de autonomia 213 a bordo. Dono 71, Paixão no Índia, Ponte 0 para 0, chamou no 895, que negava no 025. Ou no 015 no ajuste para 3171, Ponte 0 para 295, que negava no 095. Contra mais.